levanta, bota a chinela, faz o café bem antes do sol. Acorda, moleque, chora, não desespere, vai pro farol. Chocolate, vai pirulito, 20 centavos pra adoçar a vida. Amarga que só por Cristo, fazer o que se não tem saída. Fazer o que se não tem saída. E assim passa o dia, passa a tarde, passa e a noite vem. Paga a taxa e vai pra casa fazer papa para o neném. Fazer papa para o neném. Se banha, bota sandália, pente o cabelo e passa batom. Enquanto o moleque dorme, lhe joga um beijo e sai pro mundão. Vai mulata com tudo em cima, 20 reais pra animar a vida. Desgraçada, meu Deus, que dia. Fazer o que se não tem saída? Fazer o que se não tem saída? E assim passa, a noite passa, a madrugada e o dia vem. Paga a taxa e leva um stop, vai pra casa, conta vintém. Vai pra casa, conta vintém. Sua reza faz pra enfrentar a vida de frente, cedo ela sai. De corpo e alma indo pro batente, o que lhe atrai? Algo que faz bem, alimente e se distrai. Pra superar toda dor que sente, mulata cai. Mas se levanta, segue em frente, supera os ais. E as portas que perto, infelizmente, nos mostra mais. Valores que estavam ausentes, desejo paz, paz. Saúde e um futuro decente, bela que vai. Entre noite clara e sol quente. Chocolate vai pirulito, 20 centavos pra adoçar a vida. Amarga que só por Cristo, fazer o que se não tem saída? Fazer o que se não tem saída? Assim segue, isso é a prep. Nome de febre, na mão dos pepe. Luz na pele, lua protege. Beijos moleque, louco na febre. A mente a milhão, mas ela cede. Sabe quanto vale o tostão pro pivete? Solzão, bala, chiclete. Nem dorme, segue a vida assim. Nos conforme, segue a vida assim. E assim passa o dia, passa a tarde, passa e a noite vem. Paga a taxa e vai pra casa fazer papa para o neném. Fazer papa para o neném. Fazer o quê? Se não tem saída, fazer o quê? São as ciladas da vida no farol. A mão é estendida, a boca já não fala, mas mãe pede comida. A grande a ferida, a mãe prostituída, a infância perdida, se tornou suicida. Esquecida, traída, passagem de volta sem vida. Homicida na lida, sempre é consumida. A liberdade assistida, já foi dada a partida. Essa é a corrida, são as batalhas da vida. Fazer o quê? Se não tem saída. Vai mulata com tudo em cima, 20 reais pra animar a vida. Desgraçada, meu Deus, que dia. Fazer o que se não tem saída? Fazer o que?